andrecedesmoral.com.br. Chega seu papai. Sou do paredão. Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não. Eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirar ela do cabaré. A mulher tá gostosa, ela é profissada demais. Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente e assentada é diferente. Até com a tua mente, com ela chapa é quente. Vai! Volta rapariga, sem você tá complicado. Tá difícil demais, aqui saudade daquela tua sentada pro pai. Volta rapariga! Se volta rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta rapariga. É um solinho do paredão. Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não. Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirar ela do cabaré. A mulher tem gostosa, ela é profissional demais. Ela vem me seduzendo, rebola e senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente e assentada é diferente. Mexe até com a tua mente, como ela chapa é quente. Volta rapariga, sem você tá complicado. Tá difícil demais, é que saudade daquela tua sentada pro pai. Rapariga, chama. Eu disse volta rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. É que saudade daquela tua sentada pro pai. Ai bebê. Eu disse volta rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Ela nossa transa é gostosa demais. Volta rapariga. Rodrigo produção. Chama seu papai.